Simbora, mais um sucesso com Adriane dos teclados. É pra arrepiar os corações. Chega, curti, vem! Adrianinho dos teclados. Olha que você já vem me procurando. Olha com carinho me pedindo pra voltar. Eu fico pensando o que fez comigo. Não quero mais, você pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora. Eu não tô nem aí pra quem. Pode ir embora, pode ir embora. Mesmo sem você eu vou arrumar outra. Pode ir embora, pode ir embora. Eu não tô nem aí pra quem me procurar. Pode ir embora, pode ir embora. Mesmo sem você eu vou arrumar outra. Ei, paixão, comigo é assim, viu? O boyzinho de Pernambuco. Que você já vem me procurando. Olha com carinho me pedindo pra voltar. Eu fico pensando o que fez comigo. Não quero mais, você pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora. Eu não tô nem aí pra quem me procurar. Pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora. Mesmo sem você eu vou arrumar outra. Ei, paixão, comigo é assim, viu? O boyzinho de Pernambuco. André Cedês, o moral de Bicoara.